Fui da ópera e arrotei, e um monte de velhotas assustei. Fui na ópera e arrotei, e um monte de velhotas assustei. Uma peça chata com um bordão, gritando no meu ouvido. Ao meu lado um velho babão, encostado em mim dormindo. Fui na ópera e arrotei, e acabei com a diversão dos burguês. Fui na ópera e arrotei, e acabei com a diversão dos burguês. Os metidos começaram a vaiar e chamaram segurança, mas ele era um velho barrigudo e eu deschutei a pança. Fui na ópera e arrotei, diversão de picha velha, lá nunca mais voltei. Fui na ópera e arrotei, diversão de picha velha, lá nunca mais voltei. Fui na ópera e arrotei, e um monte de velhotas eu assustei. Fui na ópera e arrotei, e um monte de velhotas eu assustei. Uma peça chata com um bordão, gritando no meu ouvido. E ao meu lado um velho babão, encostado em mim dormindo. Fui na ópera e arrotei, e acabei com a diversão dos burguês. Fui na ópera e arrotei, e acabei com a diversão dos burguês. Os pedidos começaram a vaiar e chamaram o segurança, mas ele era o velho barrigudo e eu lhe dei um chute na pança. Fui na ópera e arrotei, diversão de bicha velha, lá nunca mais voltei. Fui na ópera e arrotei, diversão de bicha velha, lá nunca mais voltei.